Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Azul Turquesa. Hoje é quarta-feira, dia 13 de julho de 2016. Um dia que eu espero que fique marcado para si pela positiva. Hoje vamos continuar a viajar pelos sons da metamúsica, aquela que é feita para nos levar ao êxtase, ao âmago da nossa alma. E eu espero que o ouvinte consiga lá chegar sem grande dificuldade, até para que possa desfrutar de si mesmo ou de si mesma. É bom quando podemos olhar para nós próprios e gostar do que vemos. E quando assim não acontece, também é bom, porque podemos trabalhar e perceber o que é que olhamos para nós e não gostamos. Todos nós temos defeitos e virtudes. É uma obrigatoriedade, uma lei, uma condicionante da vida. Vamos todos trabalhar para sermos melhores nesta quarta-feira. Bom dia! É bom quando aprendemos a rir das coisas que em tempos nos marcaram. Bom, não digo especificamente a rir, mas aprender a olhar para as coisas com um certo sorriso. Nem tudo é mau. Às vezes as adversidades só nos fazem sermos mais fortes. E então, nesse motivo, nessa senda, há males que até vêm por bem, não é? Na verdade, olharmos para nós sem pudor é o princípio de uma vida feliz. Quanto mais não seja, porque estamos de bem com a vida. E não há melhor bem do que esse. E é assim, estimados ouvintes, que chegamos ao final de mais um Azul Turquesa. Espero que tenham gostado e que tenham tido a oportunidade de relaxar ao som das músicas que escolhi para vocês. A todos desejo a continuação de um ótimo dia. Nós voltamos a encontrar-nos amanhã, mais ou menos à mesma hora. Bom dia.

Uhum.